Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria examinar aqui um documento interessantíssimo, que é o documento que esteve por trás, ou no fundo, do surgimento da CPMI, da tal CPMI das fake news. É um relatório de 90 páginas, escrito pelo Luciano Aimeuanos, no qual todo mundo na porra da CPMI acreditou. Todo mundo não, né? Algumas pessoas inteligentes acreditaram, mas a maioria ali, os mais metidinhos, tipo Alexandre Frota, Peppa Pig e outros, acreditaram em tudo. Também um sujeito que parecia inteligente, que era o Chilique Moro Brasil, também acreditou e escreveu aquela famosa matéria sobre os blogueiros de crachá, que é mentira do começo ao fim. Esse relatório tem uma quantidade assim, imensurável de mentiras pueris, mas que para certas pessoas parece inteligente. É incrível isso. As pessoas realmente não conseguem distinguir entre inteligência e a pura malícia. Eu afirmo a você, esse Luciano Aimeuanos não é nada inteligente, ele é apenas malicioso. Gente, ele não sabe nem escrever, ele escreve tudo errado, porra. Ele não domina sequer a língua portuguesa, mas consegue enganar um monte de gente, porque diz, aí eu estudei aqui técnica da guerra política, e faz fofoca, intriga, é só isso. É um intrigante de puteiros, entendeu? Não passa disso, né? Agora, tem gente que cai e admira e acha isso inteligente. Fala, meu Deus, a que ponto nós chegamos, né? Aqui tem aquele negócio do Alexandre Frota recomendando as pessoas. Não, vocês não podem ler mais Olavo de Carvalho. Vocês têm que ler pessoas melhores, como Luciano Aimeuanos, né? A Madeleine Lascaux-Cou, Henri Bucetalho. E sim, são pessoas de gabarito, né? Chegamos nisso aí, gente. Então, essa CPMI e, portanto, as perseguições movidas pelo Alexandre Moraes, tudo começa com esse seu Aimeuanos, né? um monte de pessoa que cai na conversa dele é um negócio, assim, a coisa que mais depõe contra a inteligência brasileira é isso. Porque é uma coisa que basta você ler as primeiras 10 linhas, você já percebe que é vigarice. E o exemplo que eu vou dar aqui é assim, não deixa margem à dúvida. Porque ele fez aqui, quer ver, uma tabela, assim, comparando os 10 princípios do conservadorismo autêntico com os 10 princípios do reacionalismo brasileiro, exemplificado por mim, está lá a minha fotinha, né? Então, por exemplo, entre os princípios do conservadorismo, existe aqui, primeiro, crer em uma ordem moral duradoura e não em algo de engenharia social. É de fato, esse é um dos princípios da política conservadora. Daí ele compara com o princípio número 1 do reacionalismo brasileiro, do olavista. Há um único valor moral, submissão. Certo é quem submete e errado é quem não submete. É? Então, eu vou fazer aqui, eu vou colocar online um documento para as testemunhas assinarem. As testemunhas são vocês. E eu quero que vocês digam com toda a franqueza se algum dia eu ensinei essas coisas a vocês. Por exemplo, eu ensinei a vocês, algum dia, em alguma aula, em algum post do Facebook, que o valor supremo é a submissão, que tem que se submeter. Alguma vez ensinei isso? Segundo ponto, conservadorismo, priorizar a continuidade em vez da ruptura. Ele escreve em vez de a ruptura. Princípio segundo do reacionalismo. A meta é uma só, a ruptura pela via do caos, ambiente no qual seres aptos a risco total sobressaem. Então, nós temos que fomentar o risco total para que as pessoas aptas se sobressaiam. Eu ensinei isso para vocês algum dia, eu disse que era para fazer isso. Se eu disse, vocês, por favor, declarem. Eu preciso do seu testemunho, não quero a sua opinião. Eu quero o seu testemunho verdadeiro. Vocês têm que ver o que vocês aprenderam. Alguém aí aprendeu isso comigo? Eu disse isso em alguma aula. Qual aula? Qual texto? Hein? Bom, agora eu vou esquecer os do conservadorismo, não precisa mais comparar. Vou ler só os 10 os do reacionarismo. É uma coisa maravilhosa aqui. Terceiro, é preciso ter fé em um grupo de ungidos para determinar toda a moral da sociedade. Digo, por favor, eu algum dia ensinei isso a vocês? Tem um grupo de ungidos, a gente tem que ter fé totalmente neles para que eles determinem toda a moral da sociedade. Que caralho é isso? Da onde que ele tirou isso? Isso é claro que é invencionice pueril, mas tem gente que é mais pueril do que ele. Peppa Pig e Alexandre Frota são mais pueris do que esse idiota malicioso, gente. Isso é muito baixo nível. Isso é fofoca de... Nem de não, de puteiro não. Isso é fofoca de escola primária, porra. Né? Puteiro, as pessoas são mais inteligentes. Né? 4. A prudência é similar à demência. É? Todos os riscos são aceitos quando convém. Então, nunca sejam prudentes, vocês têm que aceitar todos os riscos, todo mundo tem que se fuder. Eu ensinei isso a vocês algum dia. Da onde que ele tirou isso? Não existe nenhum texto, nenhuma aula minha que nem, mas nem de longe, nem com muita imaginação se pareça com isso. 5. Não há espaço para variedade, mas uma fórmula pronta da sociedade ideal. Isso quer dizer, eu criei uma fórmula pronta da sociedade ideal? Hã? Quando isso é exatamente o que eu jamais fiz, o que eu disse que jamais se deve fazer, é criar uma fórmula de sociedade ideal. Qual é a sociedade ideal que eu inventei? Hã? Então, veja, eu nem mesmo entro em discussões doutrinais quanto ao que seria a melhor política ou a melhor sociedade. Nunca entrei nessa discussão. Eu acho que isso é muito característico do pessoal conservador. Por exemplo, Russell Kirk, né, faz muito isso. Tem muito conservador que faz. Eu não faço, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Aliás, o Eric Wegener sempre achou o Russell Kirk apenas um menino. Eu também acho. Esse negócio que é discutindo valores e princípios, etc. Isso é coisa, tá certo, de pessoas que querem ser, como é que se diz, emocionadas. Então houve aquela conversa, temos aqui, né, o valor da tradição, o valor da democracia, o valor do direito humano, a pessoa sente o coração bater forte, tal. Tudo isso aí, para mim, tudo isso é viadagem, isso é frescura. Eu só trato da realidade de fato, eu não trato de valores, né? Todo esse negócio da filosofia do valor eu sempre achei uma besteira total, tá certo? Quem inventou foi o Max Scheler, que era um gênio, mas também era um idiota sob certo aspecto. Né? Seis. A espécie humana possui apenas um grupo e uma pessoa capaz de salvar a humanidade. Tem só um grupo capaz de salvar a humanidade e uma pessoa. Se a pessoa da humanidade deve ser eu. Né? Então tem uma pessoa. Eu ensinei isso para vocês, eu disse isso em algum lugar. 7. A única lógica é a da ocupação de espaços. Nenhum direito está garantido. Eu disse isso. A única lógica é a da ocupação de espaços. Quer dizer, eu estou ensinando vocês, só ensino, a lógica que eu ensino. Quer dizer, peraí, eu me lembro de ter ensinado. Por exemplo, a discussão da lógica erística, eu discuti isso aí, eu discuti a lógica de Aristóteles, escrevi sobre a dialética de Platão. Lógica da ocupação de espaços, eu ensinei isso para vocês. 8. Muito além do coletivismo involuntário, a beleza está na pseudopersonalidade, onde só vale a vontade do grupo. A beleza está na pseudopersonalidade, onde só vale a vontade do grupo. Quer dizer, vocês têm que abdicar da sua personalidade, criar uma pseudo-personalidade que é moldada pela vontade do grupo. É isso que eu ensinei para vocês. Eu me lembro de ter ensinado exatamente o oposto. Não nesses termos, que está muito mal escrito isso aqui, mas... 9. É preciso crer que uma pessoa e um seleto grupo estão livres das paixões humanas e podem ter poder total. Eu ensinei isso para vocês alguma vez. Tem alguém aí que está livre das paixões humanas? É? 10. Há uma utopia garantida e ela trará um passado maravilhoso que salvará a civilização ocidental. Espera, ela trará no futuro um passado maravilhoso. Que porra é essa? Hã? Se dissesse, não, ela restaurará um passado maravilhoso. É possível, mas trazer um passado maravilhoso? O sujeito está na cara que ele não sabe nem escrever. Olha aqui, ô, gente, o seu Ângelo Coronel, Dona Lídice da Mata, vocês não sabem ler? Não, não sabem, não sabem. Você sabe ler, Alexandre Futa? Não sabe. Você é analfabeto funcional grave. Essa Peppa Pig também é analfabeta funcional. E todo mundo que esteve lá, incluindo os generais, são todos analfabetos funcionais, não sabem ler. Chegamos a esse ponto, gente. Como é que alguém pode levar a sério esse blá blá blá de um malicioso fofoqueiro de escola primária, né? E dizer, veja, como é que o Felipe Moura Brasil levou isso a sério, porra? Veja, tudo que ele escreveu no tal artigo do blogueiro de crachá, tudo foi material dado pelo Luciano Aimeoanos. Tudo o que se disse, se acusou, gente, na CPMI, foi tudo material do relatório de 90 páginas do Luciano Aimeoanos. Tudo o de que o Alexandre Moraes acusou as pessoas que ele prendeu, botou na cadeia, invadiu a casa, tudo tirado do material do Aimeoanos. Tudo. Este é o fofoqueiro, o magno fofoqueiro. Agora, o problema não é ele fazer isso. O problema é o seguinte. Quanta gente acredita nesta merda? É? Até onde vai? Eu imagino lá, né, generais de 4, 5, 20 estrelas lendo isto. Que horror, esse Olavo de Carvalho. Nós temos que dar um jeito nisso. Eles acreditam nesta merda. Vocês não têm vergonha? É? Ora, tempos atrás, eu dei umas aulas sobre a mentalidade revolucionária, mas vocês acham que isso aqui é um problema de mentalidade revolucionária? Não, isso é um problema de estupidez maciça, estupidez endêmica. Quando os nossos alunos tinham os últimos testes, lugares nos testes internacionais, eu tenho certeza que os nossos professores também tirariam, e os ministros da educação também, inclusive o presente ministro e todos os outros. Uma vez, numa reunião de ex-ministro da Educação, chefiada pelo Zé Goldenberg e tal, falei, meu Deus do céu, eu porei todos esses caras no hospício ou na cadeia já, porque o que eles fizeram com a educação brasileira não tem conserto mais. Agora, nomeei um novo ministro, querem que ele resolva o problema do ministério. Falei, o Ministério da Educação é uma entidade que existe para resolver os seus próprios problemas, porque ele é tão confuso. As questões de verbas, a corrupção, o excesso de funcionários, o excesso de funções... É uma quantidade de problema que não dá quem resolva. Então, Para resolver os problemas da educação não sobra energia. Se os problemas do Ministério são os próprios problemas do Ministério. E vai ficar assim para sempre enquanto não fechar esta merda. Agora, o que, que você acha do novo ministro? Eu não acho nada. Eu acho que o sujeito que aceita um cargo desse, ele é suicida. Porque não vai conseguir fazer nada. É óbvio. O Weintraub não conseguiu. Ninguém vai conseguir. O Ministério da Educação é invencível. Eu falei, se criasse uma comissão, Aristóteles, Leibniz e Nikola Tesla, os três homens mais inteligentes do Ocidente, eles não conseguiriam resolver esse problema. O Ministério da Educação é um problema maior do que a força humana. É preciso fechar, começar tudo do zero. Agora, por outro lado, a questão da mentalidade revolucionária não deixa de ser interessante. Deixa eu achar um livrinho que estava aqui comigo agora mesmo. Oh, raios. Aqui. Um livro esplêndido sobre François Rastier, Naufrage d'un prophète. Naufrágio de um profeta. Esse profeta é o Heidegger. Eu sempre achei o Heidegger um charlatão, desde que o li pela primeira vez. Eu nunca conhecia muito a filosofia dele, mas um sujeito leu para mim, o texto O que é isto? A metafísica. Era um negócio sim, impressionante, mas que tinha charlatanismo ali, é óbvio que tinha. Porque assim, é o encantamento das palavras. Você não sabe exatamente do que ele está falando, mas você se deixa levar pelo palavrório. Troca isso em miúdos. Diga isso em outra linguagem. Não dá, só dá para falar na linguagem do Heidegger. Então a linguagem do Heidegger é intraduzível numa outra linguagem. Então não dá para saber do que ele está falando. Só dá para saber o que ele falou. Eu falei, e isso é característico de vigarista. O único livro dele que eu gostei foi a tese de doutoramento, que era sobre o Duns Scott. E eu gostei, tinha os mesmos defeitos, mas era sobre o Duns Scott, e por isso era interessante. Então, ele, de fato, alguma coisa de Duns Scott ele estudou, e como tese acadêmica não está ruim. Ele não é um burro, claro, ele não é burro. Mas quando ele começa a tentar explicar a filosofia dele mesmo, até hoje ninguém sabe que merda é essa filosofia. Por exemplo, o pessoal no começo apareceu o livro do Victor Farias levantando suspeita de que ele tinha alguma simpatia pelo nazismo. E ficou aquela discussão durante 20 anos. Agora soltaram os diários do Heidegger. Não é que ele tinha simpatia pelo nazismo. Ele era um nazista militante. Ele era o teórico do nazismo, meu Deus do céu. O cara era doido, porra. Então, você só, todos esses filósofos que a mídia exalta, tipo Heidegger, Sartre, Foucault, são todos doidos. O Pierre Magnard, que era amigo de juventude do Michel Foucault, sempre diz, o Michel Foucault, ele tinha horror da paternidade, ele teve horror de precisar ter um pai. Ele era louco. Claro que é louco. Você tem horror de ter paternidade, mas é o que você se revoltar de ter um cu. Existe alguém sem cu? Não. Existe alguém que nasceu sem pai? Também não. Então, isso faz parte da simples estrutura da realidade, não tem você se revoltar. Ninguém consultou você, você gosta ou não gosta. Tem que ser assim ou não tem que ser assim? Quer dizer, isso não está no arbítrio humano, isso não é matéria de opinião. Não é para ninguém ter opinião sobre isso, porra. Você tem que partir da realidade e daí você cria opiniões sobre coisas que dependem da sua opinião. Por exemplo, você escolhe um time de futebol, você escolhe um partido político, mas escolher ter um cu ou não, ninguém escolhe. Escolher ter um pai ou não, ser gerado com pai ou sem pai, ninguém escolhe, porra. Mas tem inseminação artificial, sim, mas na origem sempre vai ter o elemento que você tirou do pai, é óbvio. Então, veja, os grandes filósofos não são aqueles que a mídia celebra, porque na mídia não tem nenhum filósofo, gente. Você acha que jornalista está qualificado para dizer quem é o grande filósofo e quem não é? Não, então eles põem lá o Foucault em vez de botar o Louis Lavelle. Põe lá o Heidegger em vez de botar o Erich Wöger. E do mesmo modo, gosto muito desses proclamadores de valores, etc, etc. Tudo isso aí é o resultado final de vários séculos de mentalidade revolucionária. Começa com a mentalidade revolucionária e termina na burrice total. Veja, a mentalidade revolucionária começa, foi inaugurada aqui pelo Joaquim de Flora, que é o famoso heresiarca, né, de origem católica, né, aqui diz o François Rastier, ele resume a coisa da seguinte maneira: ao contrário da alegorese patrística, que ia do sentido histórico ao sentido anagógico, tem um sentido histórico, quer dizer, aqui, que fatos a coisa está, enfim, é o sentido anagógico, que é o, que, o sentido que indica assim, as ultimidades, o fim do mundo, a transcendência da transcendência. Então, ao contrário da patrística, que ia do sentido histórico ao sentido anagógico, quer dizer, primeiro tinha um sentido histórico, e daí você, por dedução, você obtinha um sentido anagógico superior, Joaquim, como os modernos teólogos políticos que derivam dele, vai do sentido anagógico, que trata dos fins últimos, a um sentido histórico imediato e politicamente orientado. Ou seja, ele dá primeiro o sentido anagógico, né, o final, o fim do mundo, a meta da meta da meta da meta, e daí ele deduz o que está acontecendo na realidade. É? Isto é a forma, isto é a inversão total, total, total. Você vê, o sentido histórico você pode confirmar através de documentos, de testemunho, é um negócio material. E o sentido anagógico é uma conclusão que você tira depois de muito tempo, que é uma conclusão meramente provável. Como vai ser o fim do mundo? Como vai ser o juízo final? Você sabe? Não, ninguém sabe. Você tem o direito de especular, mas é só especulação. Agora, o Joaquim de Flora, ele inverte, ele pega a especulação, a especulação se torna a premissa da realidade, porra. É? Hoje em dia, todo mundo raciocina assim, porque a primeira coisa que eles fazem é proclamar quais são os valores que eles defendem. Eu digo, mas escuta, por que eu posso saber os valores se eu não sei a realidade? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu já tenho os meus valores prontos, eu sou a favor, né, da ordem democrática. Eu sou a favor dos direitos humanos. Eu sou a favor do Black Lives Matter. Quer dizer, você já tem um monte de valores. Eu digo, mas peraí, o que está acontecendo realmente? Dito de outro modo, quem matou quem? Quem comeu quem? Quem ferrou com a vida de quem? Este é que é o problema. É? Porque você usar belas palavras, apelar a belos valores, qualquer um pode fazer. Bicho, vocês já ouviram os discursos do Lenin, do Stalin, do Mao Tse-Tung, do Hitler, alguém, do Mussolini, algum deles disse, nós só vamos fazer maldade, nós vamos foder com todo mundo. Não. Sempre eram valores sublimes. Então, só quem usa, vamos dizer, a linguagem específica do mal, às vezes são poetas, como Baudelaire, né, o Rimbaud, tá certo? Mas eles usam a linguagem do mal poeticamente. Eles não estão pregando o mal. Estou apenas expressando o mal, para você saber como o mal pensa. Né? Por exemplo, eu sempre observei assim, que os autores romanos, eles têm muito esta técnica de discutir com o diabo. Então eles aceitam a premissa do diabo e raciocinam a partir dela. Né? E sempre fica uma coisa muito esclarecedora. Né? Eles têm essa. Eu não, em outros países eu não vi muita gente. Tem cara que se mete a fazer isso, mas acaba sendo, como é que se diz, fascinado pelo mal. Não tem capacidade para lidar com isso. Mas os romanos em geral têm. Não é isso? E eu estava explicando isso. Um dia eu estava explicando para o Andrei Pleixo e o Litiano, os dois filósofos mais famosos da Romênia, e eles olharam um para o outro e disseram. Ele nos decifrou. Isso é verdade, isso é a mente romena, é isso. É uma longa discussão com o diabo. Ele senta face a face com o diabo e discute. Bom, às vezes você pode até ganhar a discussão com o diabo, mas não adianta nada. Então, muito bem. Então vocês viram aqui esses 10 princípios do reacionarismo. Eu vou colocar online um documento, eu quero que vocês assinem com o nome IRG. E digam, eu ensinei alguma dessas coisas? Quais? Vou colocar isso online, eu peço que vocês assinem, por favor, isso é importante para mim. Eu tenho que ter o depoimento dos meus alunos, porque eu não sei de onde esse cara tirou isso, ele tirou da mente dele, é o que ele mesmo imagina. Isto é a mente dele. Não é isso? Ele não é o mestre da guerra política. Agora, gente, quando você vê o número de pessoas que se deixaram envolver por este cara, que tomaram atitudes de vida, tomaram decisões sérias de vida contra pessoas, tá certo? Baseado nisto aqui. Você não tem vergonha de se rebaixar esse ponto? Ô Alexandre de Moraes, você não tem vergonha de você acreditar nessa porcaria? Você não me fez alguma pergunta? Não. Você pega lá o Aimé Onnes e acredita. Quer dizer que o Alexandre Frutta, que é um homem que nem o pinto dele é verdadeiro, acredito, é possível. Agora, e os outros? O Frutta, tudo nele é falso, absolutamente tudo. Né? A Pepa é uma atriz, obviamente. Né? Agora, e o resto? E o Ângelo Coronel? E a Lidzi da Mata? Né? E todos eles que acreditaram nessa porcaria e tomaram decisões que tiveram consequências horríveis para pessoas como Sarah Winter, como Alan dos Santos, etc, etc. E eu acho o seguinte, essa gente toda tem que processar esse Luciano Aimé Onnes, porque foi ele que começou essa coisa toda. Não é brincadeira o que esse cara fez. Esse é um dos maiores criminosos que esse país já conheceu. Não há palavras para descrever a maldade e a sem-vergonhice desse homem. O que ele fez é assim, é um concurso de crimes, e ele começou, veja, ele começou no tempo do Orkut. E veio, daí manipulou todo esse pessoal do MBL, bicho. O Renan do MBL acreditou. O Kim Catapiroca acreditou. O Fernando Olhaudei acreditou. Quer dizer, que inteligência tem essa gente, porra? É incrível, né? Bom, vou parar agora, daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Vamos então continuar. E tem uma pergunta interessantíssima. Eduardo Marques, em sua experiência de 15 anos nos Estados Unidos, já teve alguma situação que foi tratado com preconceito por ser estrangeiro, ou mais especialmente por ser brasileiro? Nunca. Isto não existe nos Estados Unidos. Os americanos são o povo mais gentil do universo. Se eles sabem que você é estrangeiro, aí que eles te tratam bem, porque eles supõem que você está se sentindo sozinho, isolado, então eles têm que dar, vamos dizer, um bercinho para você repousar. Eles maternalizam o estrangeiro. Isto é o que ele, é realmente o que eles fazem. Além disso, esse negócio, racismo americano, tá bom, você me mostra algum lugar do mundo onde os pretos são melhor tratados do que nos Estados Unidos. Nem no Brasil. Os pretos brasileiros estão em melhor condição do que os americanos. Os pretos americanos são a 18ª economia do mundo. A comunidade negra aqui é essa. Onde você vai? Qualquer restaurante chique está cheio de preto bem vestido. Onde que eles têm isso no mundo, meu Deus do céu? Hã? Onde que você tem uma comunidade que tem 12% da população eleger um presidente da república? Onde que isso acontece, porra? Hã? O normal assim, a comunidade que tem mais gente elege um presidente. Não. Aqui, né? Os 88%. Por cento de brancos falam, não, nós temos que eleger um presidente preto porque eles estão se sentindo meio mal, então vamos fazer isso. Onde que você tem esse tipo de gentileza no mundo? Não tem, porra. É? Outra coisa, quanto melhor a vida dos negros americanos, mais eles reclamam. Isso é normal, porque você só vê revolta numa camada que está subindo socialmente. Quando ela conquista algo, ela quer mais. Quando você está no fundo da sociedade lascada, você não reclama. Miseráveis não reclamam, não tem força para reclamar. Mas quando você começa a subir, aí você quer subir mais. É o negócio da vontade do poder. Você tem poder, aí você quer ter mais poder. Se você não tem poder nenhum, você não quer nada. Alexandre Silveira. Professor, como o senhor faria uma crítica à apreciação das concepções de Noam Chomsky a respeito da relação entre linguagem e pensamento? Olha, quando eu estudei esse negócio, que vai fazer mais de 30 anos atrás, eu concordei 100% com o Noam Chomsky. Eu não sei o que alegar contra a teoria dele da gramática gerativa. Talvez eu devesse reexaminar o assunto. Mas quando eu li, achei que está certo e eu não tenho... Eu sei que tem gente que escreveu algo contra, mas eu não li. Tá certo? E se li, já esqueci. Não, nunca prestei muita atenção nisso, mas... Qual é o problema do sujeito estar certo na sua teoria linguística e errado em tudo mais? Porque o resto da obra dele, tudo que ele escreve sobre política, não tem uma obra teórica. Nada, nada, nada. Não tem filosofia política, não tem nada. É só jornalismo, é só polêmica jornalística no máximo. Então, é coisa que intelectualmente não pesa nada. Pesa publicitariamente. Não é isso? Quer dizer, ele não é assim um Tchitchek. Tchitchek pode ser louco, mas é um pensador político. Ele não é um pensador político. Ele é apenas um polemista. Tá certo? Não vai passar disso aí. Agora, o cara pode ter sido inteligente como linguista, depois abandonou a linguística e foi fazer uma coisa que ele não sabia fazer e está fazendo até hoje. William Navarro, qual seria o motivo da burrice mundial a respeito do Corunga? Pessoas usando máscara, adesivo no chão para manter a distância. Parece que em muitas partes do mundo, politicamente correto, tomou o lugar da raiz recebida pelo antepassado. Tomou mesmo. Mas isso aí é simples. Isso é a mídia, o poder da mídia mundial. Aqui nos Estados Unidos, a mídia é dominada por apenas seis empresas. Quer dizer, o que elas querem que você pense, você vai pensar. Quer dizer, quantas pessoas são livres da influência da mídia? Olha, eu passei a minha vida inteira treinando, tá certo? E aprendendo para eu ser livre da influência da mídia. Hoje eu creio que eu sou, mas deu muito trabalho. Não é simples, ah, não leio o Globo, não gosto do Globo. Não é assim a coisa tão fácil, porque você tem todos os hábitos linguísticos e mentais já profundamente arraigados dentro da sua mente. Você precisa tirar um por um. Isso é uma longa psicanálise que você tem que fazer. Tem que fazer um autoexame. Você tem que ser crítico com você mesmo, não é com os outros. É? E eu vejo, por exemplo, olha, no tempo que eu escrevi a Nova Era Revolução Cultural, eu ainda era um pouco vítima desse linguajar da esquerda. É? Você veja, eu já era um homem feito, estava me lançando como autor, tarde na vida. Eu não estava totalmente livre. Nem hoje eu creio que estou. Estou mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça, mas mesmo assim não quer dizer que eu me livrei completamente. Você nunca se livra do seu meio social. Você pode até mudar de país, mas você leva o meio social com você. Você sai do Brasil, mas traz o Brasil com você. Tá certo? Ricardo Palhaço Tomás. A partir de qual ponto, sobre qual aspecto, o analfabetismo funcional começa a afetar a inteligência das pessoas? Segundo, como diferenciar o analfabetismo funcional da malícia criminosa? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sujeito é analfabeto funcional não quer dizer que ele é mau, e que ele, muito menos que ele é um criminoso malicioso, como conheci há mil anos. Mas o fato é o seguinte, o analfabetismo funcional ajuda, porque você o usa como instrumento. Quer dizer, a sua má compreensão da linguagem ajuda você, vamos dizer, a persuadir os outros. Quer dizer, você cria o teatrinho interior que faz você acreditar no que, fingir que acredita no que você não acredita. Você acaba acreditando. E quando você começa a acreditar, você faz o outro acreditar. Quer dizer, a persuasividade da linguagem analfabeta funcional é um negócio incrível. Por quê? É a linguagem da maioria. Né? Veja, eu quando eu escrevo as minhas coisas, eu tenho que ser muito engenhoso para não escrever uma coisa incompreensível. É muito difícil explicar as coisas para brasileiro hoje em dia. Muito difícil. Por quê? As pessoas são realmente analfabetos funcionais. A maioria é. Se você pegar o Congresso Nacional, o STF, pode ser pelo menos metade ali analfabeto funcional. Para você fazer um sujeito desse entender alguma coisa, você tem que... Você não tem que passar uma opinião para ele, você tem que curá-lo. Você tem que fazer de tal modo que a leitura do seu texto tenha um efeito curativo. Pela própria estrutura, a estrutura lógica que você está colocando ali tem que ser uma estrutura curativa, que não permite que o sujeito minta para si mesmo. Quer dizer, você desmantelar o mecanismo do auto-engano. É isso que eu viso com todos os meus escritos. E é claro que, nas primeiras vezes que o sujeito lê isso, ele só fica brabo. Quando ele me odeia, é sinal de que ele foi atingido, obviamente. Se ele continuar lendo, ele vai se curar. Isso já aconteceu com milhares de pessoas. Mas tem alguns que, lendo no começo, ficam com aquela raiva, nunca mais lê. Esse Luciano Amiones é o tipo, porque ele não sabe o que eu penso, ele não tem a menor ideia do meu pensamento. Nenhum desses tem. Henri Bucetário, todos esses não tem. Então ele tem que passar o resto da vida expressando raiva para ele se defender de algo que ameaça a sua segurança interior. Isso é pura autodefesa psicótica. É. Então, por esses eu não posso fazer nada, vou continuar explicando as coisas. Se um dia o sujeito se tocar, muito bem, é problema dele. Né? Eu não estou procurando adeptos, eu estou tentando ajudar as pessoas. Eu não tenho nada a ganhar com isso. O que eu tenho a ganhar é assim, é o que eu ganho dos meus alunos. Eles pagam a mensalidade e leem os meus livros e pronto, isso é tudo que eu tenho a ganhar. Que é os meus meios de subsistência, é só isso, não é para ficar rico também. É. O que, que eu quero além disso? Não quero absolutamente nada, eu quero o prazer de ter feito o que eu fiz. Não é isso? Quer dizer, hoje quando eu vejo o livro que escrevi, eu falo, bom, eu de fato, eu não levei a vida perfeita, mas não joguei totalmente a minha vida fora, eu fiz alguma coisa real. Eu não vivi de ilusão. Quer dizer, as coisas que eu fiz funcionaram, tiveram um efeito, mudaram o curso das coisas. E, em certos aspectos, mudaram para melhor. Eu fiz até onde dava para fazer. Um dia eu vou morrer e não posso fazer mais. Né? Ah, estou ficando velho, já estou meio cansado. Né? Mas eu, de fato, não joguei a vida, não levei uma vida estúpida. Levei uma vida muito interessante, muito rica, tá certo? E cheia de satisfações desse ponto de vista. Tá certo? Na juventude tem muitas satisfações sexuais também. Pois falou. Né? Mas tem muita coisa que eu quero fazer, nunca fiz. Eu quero caçar o urso, não encontro um guia que me leve, porque eu estou muito velho. Tá certo? Então, esse negócio do analfabetismo funcional, ele também, ele além de ser uma deficiência, ele é um sistema de autodefesa. Ele te defende contra entender a realidade. Se você vive da farsa, você tem que reforçar esse teatrinho o tempo todo. E o que é a vida de uma pepa, meu Deus do céu? É só isto. O que é a vida do xilique que mora no Brasil? É só isto. Né? Tá, e esse, ai meu anjo, então esse nem se fala. Esse já está no nível psicótico. Né? Quer dizer, é tudo o que ele pensa é falso. Ele só vive de falsidade. Só que é o seguinte, a distinção entre verdade e falsidade não existe mais para ele. O que ele chama de verdade é aquilo que o ajuda a subir na vida e ganhar dinheiro. Se ajuda ele, é bom. Se não ajuda, é falso. Pronto, acabou. Tem muita gente que é assim, pô. Né? Pessoas como Luciano Ayan seriam um bom componente para o novo imbecil coletivo? Não. A fase do imbecil coletivo já passou. Lembre-se que eu defini o imbecil coletivo como uma comunidade de pessoas de inteligência normal ou até superior que se reuniu para imbecilizar-se umas às outras. Agora a imbecilidade está realizada, está consumada, eles não estão se imbecilizando mais. Então agora nós temos o efeito da imbecilização. Eles já estão fazendo duas gerações de pessoas que já são imbecis desde pequenininha, não tem mais conserto, porra. O que você acha que esse negócio de as faculdades depositarem 50% de analfabetos funciona por ano nas profissões de nível superior? Como é que você pode confiar num médico, num advogado, num engenheiro, num juiz de direito? Não pode. A probabilidade de ser analfabeto funcional é de pelo menos 50%. Ou seja, eles não sabem o que estão fazendo. Ninguém sabe o que está fazendo. E nós estamos no meio disso. E às vezes nós dependemos de uma pessoa dessa. Né? Você vai no médico, você está depositando a sua vida na mão do analfabeto funcional. Ele não vai entender o que você diz. Está entendendo? Ele só sabe aquilo que foi repetido na cabeça dele mil vezes. Isso ele sabe. Gente, nós estamos no meio disso. Está entendendo? Já é um negócio. Quer dizer, a fase do. Eu tenho saudade da época do imbecil coletivo. Onde as pessoas estavam se esforçando para se imbecilizar. Agora não precisa mais. Agora já nasce assim. Você vê, pensa bem, nos anos 70, um cara como o Luciano Aimeano teria a chance, mas nunca. Porque o pessoal sabia ler, porra. É? Sabia ler e tinha alguma ideia do que é pesquisa histórica, essa coisa. Por exemplo, se lesse esses 10 pontos aí do princípio do reacionarismo, o sujeito lembra, pô, esse Olavo escreveu mesmo essas coisas, ele deve ser um monstro, deixa eu ver, comprar o livro dele para ver, saber do que se trata. Daí levaria um susto, não, aqui não tem nada daquilo. Na mesma hora aconteceria isso. Hoje não, as pessoas acreditam. Acreditam e arriscam a vida sua e dos outros numa coisa. Apostam toda a sua vida no que o Luciano Aimeano disse. Gente, a coisa é catastrófica, não é brincadeira. Bom. Rafael Freitas Bastos, o senhor tem sustentado a afirmação de que o estudante sério não deveria prescindir da sua própria literatura e conhecer até antes mesmo de lançar no oceano da literatura universal. O mesmo não vale para o estudo da filosofia? Não, não vale porque a filosofia brasileira não tem amplitude suficiente para isto. Se você pegar ali, por exemplo, a literatura de ficção, nós temos exemplares suficientes de poesia, de romance, de conto, de crônica, de teatro, tudo, tudo, tudo, para você entender o que é uma literatura nacional. Mas na filosofia nós não temos, gente. Você tem aqui um ou dois filósofos e olha lá. Não dá para ser... Por exemplo, com quem o Mário Ferreira teve debate? Com ninguém. Ele não tinha com quem debater, não tinha ninguém na altura dele. Então, ele tem, esboça um debate, às vezes polêmico, com escolas de filosofia estrangeira.